sei que cuida de mim, do meu acordar até eu dormir. Sob tua proteção eu vou caminhar. Oh, eu sei quem cuida de mim, vou descansar, vou prosseguir. Eu sei que eu sou movido pela fé, não pelo que vejo. Eu sei que posso tudo, pois Ele me faz. De mim, do meu acordar até eu dormir. Sob tua proteção vou caminhar. Oh, eu sei quem cuida de mim, vou descansar, vou prosseguir. Eu sei que eu sou movido pela fé, não pelo que vejo. Eu sei que posso tudo, pois Ele me faz forte. Eu sei que posso tudo. Desperta, levanta, prossiga, revista-se do poder de Deus.